conectando 95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Com a licença de Oxalá, estamos no ar. Independência ou Marte, ponto de cultura, programa de rádio. Muito bom chegar. Salve, salve a todos. Mais uma transmissão, desta vez a de número 142. É chão, nossa, hein? Já foram 280 edições. No final desse programa vão ser 284 horas. Ao vivo. Ao vivo do puro creme da música independente aí. Seleções que contemplam a diversidade da música brasileira nacional. 2 horas de programa reunindo nossas pesquisas musicais e contatos aí especiais, abduções com entidades, instituições, coletivos, pessoas que movimentam de alguma forma toda a cena independente e também, na verdade, o universo que gira em torno à produção autoral da cultura musical brasileira, né? Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo aqui hoje nos estúdios da Rádio Fiscar, eu, Felipe, Jovem e Yasmin. Mas você também encontra aí todo este conteúdo radiofônico disponível nas nossas web rádios parceiras, né? A web rádio Fora do Eixo, foradoeixo.org.br. Transmitindo ao vivo também. Transmitindo agora. Ao vivo hoje também. Na web rádio EBTK e também na Rock Alive lá de Sorocaba. Além disso, a gente também é transmitido na rádio Software Livre aí, grande parceira. Procurem saber mais aí, rádio TV Software Livre. E a gente tá online no MSN agora, pra quem quiser conversar com a gente, radiofiscar@hotmail.com. E a gente tá online na Twitchcam também, pra quem quiser é só entrar no Twitter, twitter.com/indyourmars, e lá tem o link bonitinho. E a gente fazendo piada ao vivo aqui também, em imagens, né? Muito bom. Bom, além de todos esses endereços que a gente falou, tem um e-mail, né? independenciaomate@gmail.com. Entre em contato, pede música, chame a discotecagem radiofônica pra tocar na sua festa, qualquer outra coisa assim. Tem o Orkut, MySpace, o Twitter, a gente falou, né? E no nosso blog também, toda semana, você pode baixar o programa, escutar, ver a tracklist, links aí pra todas as atrações e assuntos que a gente trata aqui nessa... sei lá, nesse... essa miscelânea radiofônica. Essa missão. Missão miscelânea. Muito bom, né? Como é de praxe aí, até aproveitando a mudança de faixa, é hora de carinhosamente anunciar o nosso fundinho musical. Então sobe o volume aí pra galera, DJ Yasmin. This is the Brazilian Trombone Ensemble. Aqui do disco Brazil, More Than Samba, Sounds from Paraíba. É uma coletânea muito bonita aqui para inglês ver, né? Levando para todo mundo o melhor da música paraibana. A gente sempre gosta de ter um exemplarzinho físico aqui do BG, né? E aí com a Twitchcam fica mais legal ainda, porque a gente pode ficar mostrando ele aqui para quem tá vendo. Quem trouxe ele pra gente foi o querido Arthur aí, vocalista da banda Cabroeira. Teve algumas semanas aqui atrás e ele trouxe, divulgando aí todos os seus conterrâneos. Músicas de diferentes gêneros, estilos... tempos, assim, mas é legal nessa fusão mesmo. Música, uma pura música paraibana. Legal, você citou o Arthur aí da Cabroeira, uma das bandas contemporâneas de lá, né, que bebem da fonte aí do cancioneiro popular. E essa coletânea é bem essa ideia de mostrar o som da galera que dialoga, né, com as influências tradicionais, expandindo aí pros sons de hoje. Doideira. Bom, o programa de hoje vai estar bem interessante, algumas participações ao vivo por telefone, a gente vai deixar vocês instigados para saber aí, mas a gente vai falar muito sobre direito autoral, baseado principalmente numa, quase uma piada que a gente ouviu, mas é uma coisa séria, na verdade, estão querendo aí monitorar toda a produção realizada na web, parece que o escritório central dos direitos autorais está querendo vigiar o conteúdo da internet aí, taxar também. Então a gente que é militante aí do media livrismo, do copyleft total, da vida como um sample, do sample como estilo de vida, a gente vai tratar desse assunto aqui, trocando ideia com algumas pessoas e trazendo alguns sons aí que dialogam com esse universo, né, da expansão dos direitos autorais, né, da explosão, eu diria assim, né, da ressignificação de todo esse contexto da música, né. Com certeza, a gente se aprofunda mais, né, na chegada do bloco, mas um contra-ataque aí, né, dos antigos modos operandi de distribuição de música e conhecimento. Nas últimas semanas na internet o debate esquentou aí, né, em clima de cyberativismo. Vamos trazer bastante opinião interessante sobre esse assunto no programa de hoje, é claro, coroar com sons produzidos com fragmentos de outras músicas. Bom, mas antes a gente tem alguns blocos aqui, algumas pesquisas musicais. Vamos começar de som aqui com mais um bloco que tá virando quase tradicional aqui, que nem o bloco marciano, tá virando quase tradicional, um bloco nordestino, que a gente faz geralmente aqui no começo do bloco também, né? Mostrando diversidade aí da música produzida nesse nordestão do nosso Brasil. E hoje a gente começa aí com um tanto pernambucano, a gente começa com o Quarteto Olinda, com a música A40, uma banda que se mantém fiel aí às sonoridades regionais, vem bebendo no forró de pé de serra, com a rabeca, o coco. Na verdade é uma geração mais nova que se mistura com o pessoal mais da velha guarda aí. Tal. Gravado nos estúdios aí do Hugo Carranca, né? Que a gente já citou algumas vezes e que vai aparecer no final do bloco também com outra banda aqui. Galera de Olinda que cresce muito o som ali, tocando incansavelmente na noite da cidade, né? Sempre trazendo bons frutos aí para os nossos ouvidos. Guerreiros dos bailes, das ladeiras de Olinda. É isso aí. Na sequência, em clima de Paraíba aí, né? Acho que ele até tá aí na coletânea também, então, né? Zé Viola, Progressive Band, já rolamos esse som por aqui, mas galera com material novo. Galera que usa a viola ali, muito ligada à música paraibana, para dialogar, né, com outras influências, os momentos até progressivos, né, de virtuose, músicas transcendentais. A gente vai conferir com o Zé Viola a faixa Dó Ré Bemol. De Ré Bemol aí, jazz. A única faixa instrumental do disco aí, acho que é a que eu mais gostei a princípio, assim, também. O disco é cantado e tal, reúne uma galera da cena lá paraibana. Inclusive, a gente citou Cabroeira, o baixista é o mesmo baixista do Cabroeira. Mandar um salve pra rapaziada mais uma vez, né? Ed, né? Se não me falha a memória. Sim, Ed. Ed, da hora. E depois? A gente escuta uma banda lá de Pernambuco, chamada Paz. A música chama Brisa. E tá numa coletânea que a gente descobriu, chamado, que é a coletânea da Marcha da Maconha, que eles fizeram lá em Pernambuco. A música chama Brisa. Fiquei tentando descobrir se tem alguma relação com a Marcha da Maconha, mas a gente não descobriu mais nada da banda, na verdade, mas gostou do som e trouxe aqui pra todo mundo escutar, né? É, fica aí o registro desse movimento social contemporâneo que vem se organizando em várias cidades aí, né? Pra debater também a legislação e temas polêmicos aí, como a descriminalização, uso medicinal, né, de ervas naturais. Isso aí. Pra finalizar, como a gente tinha citado, né, outra banda que o senhor Hugo Carranca ali, percussionista, produtor recifense, participa, é o Circo Vivan. Uma banda que inclusive a gente viu há pouco tempo atrás, que eles participaram de uma das noites lá do Festival Fora do Eixo. Estão aqui fazendo umas gigs aqui em São Paulo de vez em quando e tal. Bem extrovertido, brincalhão, um circo mesmo, né? A gente vai escutar uma música chamada Buena Vista, eles tirando onda com o Fidel, essas coisas assim. Bom. Sonzinho nordestino pra dançar, começando o programa, Alto Astral, Independência ou Marte. Escute diferente. Uou! Vem do mar, enquanto espero ainda estar e sentir o meu mundo seguir entre a liberdade do ser e o amor. Quando a brisa vem do mar, enquanto espero ainda estar e sentir o meu mundo seguir entre a liberdade do ser e o amor, a sorrir, a me consumir, e assim outros olhos olhar para não retroceder. beleza dos ventos, fazer da brisa a canção, assim me refaço e estendo-te a mão, como a liberdade do ser, no amor. Quando a brisa vem do we'll be right back. Independência ou morte! Doida pra me dar atenção. Isso aí, Independência ou Kart ao vivo aqui. Os estúdios da Rádio Fiscar, lógico, quem tá escutando a reprise sabe que não é ao vivo, né? Mas é legal falar ao vivo quando a gente tá aqui na segunda noite. E a gente fez esse bloquinho aqui com um tradicional bloco nordestino aí, com artistas de basicamente de Pernambuco e da Paraíba. Escutou o Circo Vivan, Paz, Zé Viola, Progressive Band, e começamos com o Quarteto Olinda. E agora, Felipe? Bom, agora pra não deixar o clima cair, né? A gente segue no balanço de um bloquinho de grooves. Vamos misturar um pouco tá, de... Tá meio... Tá com ar de déjà vu, assim, um programa nordestino. Nordestino, grooves. Vai ter som experimental no fim? Putz. É, vai ter ligação pelo telefone, ter, né? Isso é sempre uma nostalgia. Voltando. Ah, sem bater papo, que não tem nada a ver não. Então anuncia o Capadócia que abre o bloco de grooves. Bom, continuando a vibe nordestina, né? Continuando em Pernambuco, continuando em Recife, né? Acho que o estado que a gente mais tocou música aqui de longe é Pernambuco. A gente vai tocar uma música que... De uma banda de Recife, que é mais ou menos recente. Começou em 2008, chamada Capadócia. Aí já muito estimulada... É, por tocar na noite, né? Essa fervilhante noite recifense aí e tal. E a galera muito influenciada por Black Music Nacional, lógico que Tim Maia. Daí, sei lá, já influenciados por uma nova geração de músicos também de Recife, como o Otto, sei lá, essa geração Mangue Beat e tal. Então a gente vai escutar uma música deles chamada Anjo, Capadócia aí, com certeza influenciado também por Jorge Ben, né? Jorge da Capadócia, todo esse... Esses Jorges aí. Esses Jorges por aí. Capadócia com K, né? Pra quem quiser procurar na internet também, com Anjo. Capadócia com K sem A. Com K sem A. Bom, na sequência a gente mantém o balanço aí com o Fino Coletivo. É um grupo sempre interessante de anunciar no rádio, assim, que você vai pesquisando, encontrando com várias formações, jams, junções, misturas. Bagunças, né? Mas sempre surgindo aí o nome do Vado, né? Como um dos... fundadores, integrantes, Alvinho Cabral e também o Marcelo Frota, que é o cara por trás do projeto O Momo, né? Que a gente já rolou por aqui na época de seu lançamento também. Em outrora. É legal que eles estão... É, lançamento, né? É, disco novo. O último disco dia deles tinha sido perto da fundação da banda em 2005, 2006. Depois lançaram meio que entre 2007 e 2008. Meio bagunçado isso daí. Mas eles continuam, né? É interessante que, como o Felipe falou, o Vado é... É lá de Alagoas, o resto da galera é do Rio. Então eles conseguem ir fazendo esse intercâmbio e seguindo, né, na produção, tocando e tal. Esse que é o segundo disco, né? Isso, o segundo disco. E tem, de novo, como no primeiro, algumas versões de algumas músicas do Vado que estão em outros CDs dele e tal. Então vai atrás aí. A gente vai escutar uma música aí mais grooveada, né? No tema do bloco, chamada Ai de Mim. Ai de Mim. O nome do disco é Copacabana. Muito bom. A sequência Gilberti, ou Gilberto T. Esse eu não tenho, ó. Tava pesquisando antes do roteiro. Gilbert. Gilberti. Gilberti. É? É, vai. Nossa. Tá vendo? Gilberto. Então fala aí, Yasmin, isso aqui. Tá não, ligado. Não, manda ver. Ó, a batata quente. Ó, a batata quente. Aí, fala do Gilberto aí. Bom, é um cara que já tocou com muita gente fluente aí, principalmente no Rio de Janeiro. E fluente na década de 80, né? Tocou na banda, por exemplo, da Laura Palmer. Do Laura Palmer, né? Que é uma banda de lá. Laura Palmer é aquela do... Twin Peaks. Da hora, né? Atrás dessa banda aí, algum dia, logo no programa. E tocou numa outra banda também, que é o Tornado, né? Ele era guitarrista de lá. Esse é o primeiro disco dele solo. É, aí, continuando, né? Lidando com o underground carioca ainda... É, mantendo aí o groove, ginga que ele tinha nas outras bandas também, mas dessa vez é um disco bem específico, assim, com várias participações interessantes e tal. Nessa música, por exemplo, junto com uma guitarra mais pesada que ele coloca também e tal, entra o MC Speed Freaks, Rest in Peace. Speed. Aí, Speed Freaks, o grande MC carioca do underground aí, que faleceu há cerca de um mês, dois meses atrás. Além disso, o De Leve, né? Outro figuraça aí de vários projetos. E o MC Vagalume que participa, eles ficam tirando onda entre si aí, falando, fazendo, sei lá, contextualizando aí bem nesse lance marginalia carioca. A música chama UTI, eles tiram onda também com sistema de saúde e tudo mais, né? Muito massa, já nessa conexão aí com o rap carioca, a gente encerra com o som do João Xavi. É bem massa o trabalho do cara, assim, um artista multilinguagens, né, que se apresenta como MC e documentarista. Eu lembro quando eu pesquisei sobre o lançamento do primeiro disco também, o cara é o responsável pela produção das próprias bases, né, gosta de manter aí uma coerência bebendo na fonte dos samplers dos discos de samba carioca. E aí o cara tem uma história que, enfim, viajando aí pra Europa, mostrar o seu trabalho não só de rap também, mas pra participar de debates de um filme dele que foi premiado por lá. A gente confere a faixa Batuqueiro Pedreiro, que dá uma noção aí desse cotidiano multiartista do João Xavier. Respira fundo, solta o corpo, é o bloco de groove aqui, Independência ou Marte. Escute diferente. Você já imaginou, se não fosse o amor, Você tava no chão, irmão. Você tava na mão, irmão. Ai de mim. Se não fosse o amor, você tava no chão, você tava na mão. Você já imaginou? Se não fosse o amor, você tava no chão, irmão. Você tava na mão, irmão. Ai de mim. Vai bem, vem que vaga não tem, maqueiro vai bem no hospital. A UTI não vai bem, vem que vaga buscou-me, chegou o MC, pagalume. Preciso da marinha, desespero azul, acabaram a morfina, abusaram o rabo. Oh, no! Eu tava de plantão, espírito plantinha, de leve pergunta que o paciente que não vinha. Governo paralelo, governo paralítico, hospitais e guerra nesse estado crítico. Falência múltipla dos órgãos do governo, assistimos passivos a todos esses erros. Oh, no! Hospitais ruins, já roubaram seu rim. Alterado, vou por mim, foi dado o recado. A UTI não vai bem, nem vem que vá, não tem maquilo, vai e vem. O hospital, a UTI não vai bem, nem vem que vá, não tem maquilo, vai e vem. O hospital, a UTI não vai bem, nem vem que vá, não tem maquilo, vai e vem. O hospital, a UTI não vai bem, nem vem que vá, não tem maquilo. Eu sou o te visitar, botar uma chá. Eu vou, vejo só a raia pra construir um flow. Nunca te vi em nenhum show. Diz que de leve é babaca, é mentira. Em breve eu te mostro que eu sou muito mais. Sempre tomei conta da minha vida. Preparado pra guerra, sou um cara de paz. É assim que se mantém a tranquilidade. Ninguém deu dinheiro de dispensar da cidade. E vida esguardado na moral. Quer sair? Vai pro foto de tchau. Saiu do hospital com o rabo costurado. Da próxima vez, cuidado. Eu juro, passou mal quando o filme sabe. Eu dou meus filhos, passou no estado, tá liberado. Não vai bem, não vem que vaga, não tem maqueiro, vai e vem. Não tem, não vai bem, não vem que vaga, não tem maqueiro, vai e vem. Não tem, não vai bem, não vem que vaga, não tem maqueiro, vai e vem. Não tem, não vai bem, não vem que vaga, não tem maqueiro, vai e vem. Conforme, volta a ser João, fica tudo nos conforme. Na batida que eu danço, a vida se desenvolve. Encara a linha reta que pro subúrbio me mas se tem a moral, derrubo o rei. Prego e martelo, ferramenta de ferro, percussão de metal, batuco sou amarelo. Batuqueiro, pedreiro, faz da parede dinheiro. Vivi de coração cheio, sacudindo o seu terreiro. Prego e martelo, ferramenta de ferro, percussão de metal, batuco sou amarelo. Batuqueiro, pedreiro, faz da parede dinheiro. Vivi de coração cheio, sacudindo o seu terreiro. Independência ou Marte, agora sim, haha, de volta. Independência ou Marte, sem deixar cair o balanço, segundo bloco muito grooveado. Esse foi João Xavi. Antes tivemos Gilberti com participação de Speed Freaks, de Leve Vagalume. Homenagem de Independência ao Marte aí ao Speed, que não tinha rolado ainda. Fino Coletivo com Ai de Mim e abrindo com Capadócia, com a faixa Anjo. E agora a gente dá continuidade ao programa de uma forma sempre ao mesmo tempo tradicional e rebelde, com as nossas participações ao vivo pelo telefone. Isso aí, povo heróico, como dissemos no começo do programa, combatendo aí os direitos autorais, armando briga clara, quebrando tudo aí contra os tubarões aí do... ultrapassados, estagnados aí e tudo mais. A gente vai falar sobre o Copyfight, evento que foi realizado no Rio de Janeiro no último final de semana. E pra falar com a gente, agora ao vivo pro telefone, diretamente de lá do Rio de Janeiro, representando o Pontão da Eco, a gente tá com a Natália Cortes aí, tudo bem, Natália? Tudo bem? Opa, legal. Boa noite aí aos seus ouvintes. Aos nossos. Aos nossos, é. E aí, tudo certo? Ouvindo bem a gente aí? Tô ouvindo um pouquinho, tá cortando vezes, mas acho que eu tô conseguindo escutar quase tudo. Bom, Natália, acho que antes de falar sobre o evento em si, né, na verdade a gente vai dar uma aprofundada no bloco que vem, a gente vai conversar também com o Pedro Ivo pra falar mesmo qual foi o fight, né, como foi a briga mais aprofundadamente também. Acho que é legal dar uma contextualizada no pontão mesmo da ECA, né, que é um pontão de cultura voltados aí pra democratização da comunicação e seus mais diversos aspectos e tal. Acho que é legal dar uma contextualizada nisso, né, no papel que vocês têm ligados à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que vem desenvolvendo até chegar nesse evento que foi marcante no último final de semana, né? É, então, o Pontão, ele começou já no final de 2008, né? Foi um projeto, realmente é um projeto inovador, porque é um dos primeiros pontões de cultura que, enfim, começaram dentro de uma universidade, né? Dentro de uma faculdade. E aí a diretora da Escola de Comunicação, a professora Ivana Bentes, ela fez um projeto e conseguiu, com o MINC, aprovar esse pontão de cultura lá dentro da Escola de Comunicação. E aí, a ideia geral do pontão é discutir temas relacionados à cultura digital de uma forma geral, né? Software livre, aí entra também a questão dos direitos autorais e tudo que envolve esse ambiente novo, né? Que a gente está vendo ali, que tem várias questões, tanto para a comunicação quanto para a cultura. Então, é realmente um ambiente de inovação que o Pontão está trazendo para dentro da universidade. E aí, assim, agrega não só esses conhecimentos de uma forma mais ampla dentro do projeto de pontos de cultura que o MINC vem implementando, como também acaba ajudando a ter essa troca dos alunos da universidade com os produtores de cultura, né? Então, assim, isso que é o mais interessante que eu vejo nesses pontões de cultura dentro das universidades, essa troca entre a sociedade civil e o meio acadêmico, né? E aí, dentro disso, a gente desenvolve alguns projetos. O Copyfight foi um projeto que surgiu dessa necessidade de debate em torno da propriedade intelectual. E aí a gente tentou fazer um seminário que reunisse pessoas com pensamentos completamente divergentes, e até daí até que veio o nome do Cop Fight, né, que a gente realmente tentou criar uma arena de combate mesmo para que as pessoas, de combate no bom sentido, claro, para que as pessoas pudessem expor suas ideias, e enfim, e aí a gente vê de diversos ângulos como é que está essa disputa, que é uma disputa não só cultural, como, mas principalmente uma disputa política, né? É legal que no próprio cartaz de divulgação aqui tem o asterisco, né, na verdade, citando o tema de várias coisas super interessantes, como hacking, inteligência artificial, espectro aberto, produção em rede, rádio livre, arduinos, e por aí vai, assim, né, todo linkando essa cultura mesmo de resistência, né, sei lá, essa cultura de, não sei, de escancarar mesmo, de contra-ataque, assim, de certa forma, né, eu acho que é legal esse, o lance do fight fica bem claro, né, como uma postura, um posicionamento do... da propriedade intelectual e da pirataria como valores de criação, como valores de apropriação, né? E é bem massa a organização dessa luta por tags, né? Com o jogo da velha aí que o jovem se referiu. Esses tags aí a gente colocou bem para ilustrar, assim, o que, que esse evento ele traria de temas e trair para o debate, né? Esse caldo aí, essa mistura de informações de diversas áreas. E aí, assim, o evento ele foi não apenas um seminário com os palestrantes e tal, como também foi, agregou, né, no seminário Cop Fight, os laboratórios de conhecimentos livres. E aí, enfim, a gente pôde proporcionar 4 oficinas abertas, e aí a galera se inscreveu, não tinha passe de nave. A ideia era realmente a gente passar alguns conhecimentos para a galera que tivesse interesse em arte eletrônica, rádio livre, web semântica, Vzing, software livre. Então, tudo isso foi super, super bacana ver, assim, o pessoal se interessando em participar. As oficinas todas ficaram lotadas, assim, foi bem legal. Acho que é legal dar um toque mesmo de como que rolou os embates, assim, mais claros, porque teve, por exemplo, representante do ECAD, ao mesmo tempo... vários ativistas mesmo da cultura livre e tal, como que deu, assim, que dá pra valorizar mesmo de, assim, atualizando a discussão mesmo, né? No primeiro dia a gente falou, o tema principal, assim, da primeira mesa foi sobre indústria cultural e a crise do direito autoral, né? Então aí nessa mesa a gente teve o Sérgio Amadeu, que é lá da Universidade do ABC, a gente teve o Pedro Ivo, que eu acho que deve estar na linha, daqui a pouco vai falar também, e o Jardim Macalé, que é músico, e uma representante do ECAD. E aí, assim, nessa primeira mesa, foi o que foi muito discutido, foi realmente essa questão da crise do direito autoral, né? Porque a gente vê aí a nossa lei, ela é bastante retrógrada, até em relação a leis de outros países. Ela até, essa lei 9.610, ela retroagiu um pouco em relação a uma outra lei, na questão da permissão aos usuários de obras intelectuais. Então, assim, a ideia era realmente discutir esse tema dentro do contexto brasileiro e como que a gente vê essa questão da propriedade intelectual, se ela é realmente um estímulo, né, se a lei dos direitos autorais, enfim, se ele realmente, se esse tipo de restrição realmente atua no estímulo ou na contenção da criação intelectual mesmo, né, da criação cultural. E aí, assim, obviamente, um debate teve dois lados, né? Você teve uma pessoa de ECAD falando um pouco da importância dessa arrecadação, que a gente questiona mais os critérios, a gente questiona o tipo de mensuração que eles fazem, né, das obras, a forma de pagamento. E isso aí foi até interessante, uma hora no debate, que o Jardim Macalé, que é músico, ele mesmo questionou os métodos do ECAD, né, de cobrar. Ele falou que, enfim, o exemplo que ele deu foi que ele já tinha recebido uma fatura de R$7 e pouco do ECAD, e que não faria sentido ele ir no correio, postar, para conseguir R$7 e pouco, entendeu? Então, assim, é uma forma de distribuição que precisa ser revista, se é que a gente ainda precisa pensar em alguma forma de distribuição centralizada, enfim, um organismo só, né? É o ECAC. Aí a outra mesa, a gente teve uma mesa de propriedade industrial, patente de pirataria, que também foi um embate super bacana. Teve uma representante da Fundação Getúlio Vargas, a Renata Riz, e ela deu um panorama bem interessante, assim, de como as patentes, isso é um assunto que envolve questões fundamentais para a sociedade. Alô? Oi, estamos aqui. Ah, tá, que ouvi um barulho aqui. E aí, assim, questões fundamentais, como, por exemplo, a questão do acesso aos medicamentos da AIDS, né? Que a gente vê, assim, a indústria farmacêutica está por trás de inúmeras restrições também nessa área de patentes. E aí o que está em jogo, nesse caso, é uma restrição que, no fundo, só propicia lucro para certa parte da indústria e, por outro lado, a saúde de milhares de pessoas. Então, assim, o direito autoral, a propriedade intelectual no geral, ela sempre tem esses dois lados, né? Um lado que é mais privado e outro lado que é público. E aí, assim, a ideia é sempre a gente ter um certo equilíbrio entre esses dois lados. E o que se questiona é que as leis que a gente tem atualmente, elas não são exatamente equilibradas, no sentido de dar oportunidade também para que as pessoas possam usufruir dos bens da melhor forma possível e que isso seja realmente um estímulo para a criação, enfim, para o bom uso, né, para o fair use, que nos Estados Unidos eles chamam. E isso aí também foi super discutido no dia 28, foi o dia que abriu o seminário. E aí no dia seguinte a gente tentou falar um pouco mais sobre o combate à pirataria e a gente teve uma convidada que era secretária de patentes e marcas do consulado norte-americano, uma convidada da Motion Pictures License Corporation, que é uma corporação de licenciamento mesmo para filmes, né? E aí, assim, o que foi engraçado também é que ela estava lá no nosso evento. E na UFRJ a gente tem um projeto que exibe filmes de forma educativa, né? Com um debate no final e tal, porque, enfim, numa escola de comunicação a gente não tem como abrir mão desse meio de conhecimento também. E aí a representante da Motion Pictures, ela falou, né, foi indagada a respeito de como para fins educativos, como essas taxas que eles cobram, que são altíssimas, lá ela citou, acho que foi $1,500 ou algo assim, algo próximo a isso, como uma faculdade sem recursos e tal conseguiria pagar um valor absurdo desse para exibir filmes que são, no fundo, um adendo ao currículo da escola. Então, assim, realmente a gente viu um pouco também no próprio público, a reação do próprio público, evidenciando esse desgaste dessas leis, essa insatisfação com essa restritividade absurda que eles estão impondo para a gente, né? Então, assim, acho que foi um evento que, no final, foi super positivo, gerou o que a gente queria que gerasse, que é essa discussão em torno do tema, entendeu? A gente pôde apresentar formas de pontos de vista bem antagônicos e aí, assim, as pessoas puderam criar a sua própria opinião, formar a sua opinião a partir do que foi discutido. Teve gente que saiu pro lado mais decário, teve gente que saiu pro lado mais do Sérgio Amadeu, né? Então, assim, foi bem bacana nesse sentido. Que vem mais batalhas pela frente aí também, e a gente tá do lado de vocês aí, na batalha contra eles, né? Com certeza, essa foi a primeira edição, a gente já tá pensando em fazer outros eventos parecidos, porque até foi uma dificuldade foi fazer todo esse debate, criar toda essa situação que as pessoas buscam participar, que as pessoas têm interesse em falar na hora, nas mesas, e ao mesmo tempo a gente tinha um tempo reduzido. Então acho que algumas coisas ficaram de fora, poderiam ter sido mais exploradas, né? A questão até da própria arte, como é que você mensura em termos financeiros, né, em termos de lucro, a própria arte. Isso foi indagado por uma pessoa na plateia, E realmente tiveram pontos que a gente não conseguiu entrar por causa do tempo. Então acho que vale a pena aí pensar numa segunda edição, num próximo evento como esse. Legal, Natália. Bom, obrigadão pela participação aí. Vamos continuar sintonizado e somar junto nessa cotidiano de luta aí e tal. Bom, a gente colocou alguns sons aqui pra ilustrar. Na verdade, a gente linkou aqui alguns sons em Creative Commons, né? Que, na verdade, a gente sempre traz aqui artistas que disponibilizam as obras e criam nessa nova metodologia, né? Os direitos autorais expandidos, criativos, né? A gente vai ouvir o Fernando TRZ, aí um parceiro e grande militante aí da questão. Esses sons estão no novo disco dele chamado Remixes Volume 2. E a gente vai escutar uma música chamada Baião, em parceria com o DJ Tahira. Depois a gente escuta o Flu com Embalada, um remix aí que se apropria de alguns elementos da música do Projeto Axial. E nesse bloco ainda tem Irali Gato com a faixa Iraí o Gato com Tijuca Afro e Danço Danço com Bimbaia Bimbolo, fechando esse bloco de remixes da luta aí do lado da Natália no Copyfight, promovendo a discussão aqui nas ondas do rádio também. Hackeando o copyright, tamo junto aí. Valeu, até mais. Vamos de som aqui. Obrigada, tchau, boa noite. Nós que tá, Natália. Vamos que vamos, escute diferente aí. We'll be right back. quero um par. Quero um par, quero um par. Quero um par. atenção. Mas o senhor tem uma igual com as asas abertas? Mas é claro! Essa aí com muita dança e muita descontração que rolou esse bloco aqui, um somzinho Creative Commons pra coroar, na verdade, o nosso povo heróico aí, o quadro com o pessoal, né, com a Natália representando o Pontão da Eco, que organizou aí o Copy Fight, né, um evento última sexta e sábado para debater e, na verdade, botar em questionamento mesmo os direitos autorais. Ela contou um pouco da experiência pra gente, mas a gente continua o debate agora aqui ao vivo. Mais uma ligação telefônica, mais uma vez conectando com o Rio de Janeiro. Já vou falar com o Pedro Ivo. Tá na linha aí? Aê, man. Dale. Continuação do nosso quadro Povo Heróico aqui. Pedro, a gente estava conversando com a Natália agora há pouco e ela deu uma contextualizada, né, nas atividades do Pontão, uhum, e como que chegou a ideia do Copy Fight. A gente debateu sobre as tags aí, né, os nortes, né, as pautas do debate, do seminário e tudo mais. Eu acho que é legal você, como participante, trazer bem o posicionamento mesmo, né, e do que aconteceu, assim, uma visão de quem estava fora da organização, chegou pro debate ou pro embate e um pouco do reflexo disso tudo, né? O quanto mais livre estamos depois desse encontro. Olha, em primeiro lugar, queria agradecer também o convite até para falar na rádio de vocês. Bem, já são 11h20 da noite, então eu acho legal ter gente interessada em pleno meio de semana, assim, a discutir sobre um assunto tão relevante que é esse, e não só relevante para o que a gente já conhece como copyright, mas também para desenvolvimento de novos modelos de trabalhar com o que vai vir a ser, eventualmente, a produção cultural daqui a 5 a 10 anos, e praticamente todos os relatórios de tendência apontam que vai ter uma revolução bem crítica nesse ponto, talvez igual a que o Napster causou no final da década de 90 em relação ao que o pessoal chama de pirataria, embora eu particularmente não goste muito desse nome. Imagino que vocês também não. É, a gente... Pirata são os outros, né? A gente não tá atrás do dinheiro, a gente tá atrás de outra coisa. Primeiro também, é um pouco da minha trajetória. Eu sou do COPEAD, você deve ter visto aí, a Natália deve ter comentado com vocês, que é a escola de administração da UFRJ. Então, assim, para mim foi realmente uma surpresa e fiquei muito honrado com o convite, porque geralmente o pessoal da administração não é muito chamado para essa conversa, e é uma conversa que mal ou bem passa também por toda uma questão de negócios, de como monetizar conteúdo. E eu achei muito feliz a discussão, porque a primeira pauta que foi colocada, e inclusive estava no título, era a ideia da indústria cultural, como ela deve ter comentado com vocês também no bloco anterior. E eu acho que a ideia de indústria cultural, embora ela tenha sido introduzida de forma enfática no texto do Adorno e do Horkheimer, isso bem, já faz aí pelo menos uns 60, 70 anos, mais ou menos, eu acho que é uma ideia muito atual, e ela ajuda a gente a compreender um pouco da lógica que permeia o sistema de direitos autorais. Na verdade, direitos autorais, a gente pode entendê-los como uma garantia do funcionamento de um determinado modelo de negócios, que é o modelo de negócio da indústria cultural. Não sei se isso fica claro para vocês, você quer que eu me aprofunde mais um pouco? Eu acho que cabe um aprofundamento sobre o tema também, acho que, de repente... Oi. Opa, perdão, tô aqui. Tá ouvindo agora? Você quer que eu me aprofunde mais um pouco nesse ponto, que eu explique mais um pouquinho esse funcionamento? Eu acho que é bacana, assim, dar essa aprofundada, e de repente você podia aproveitar pra gente explicar para os ouvintes o que foi, de fato, né, a movimentação do ECAD que deu início a todo esse cyberativismo que depois resultou no evento e no debate. É verdade, o ECAD, gente, assim, eu particularmente não consigo ser contra nem a favor do ECAD. Até porque isso é uma visão minha, tá bom? Eu sei que isso não reflete a visão do pessoal do Pontão, mas eu vejo o ECAD muito como a ponta de um sistema, que é um sistema, sim, repressor, e nisso o Sérgio Amadeu é muito melhor até do que eu para comentar, que ele que é bem mais engajado nessa questão do software livre também, da produção aberta de conteúdo, mas o ECAD ele é a ponta de um sistema que é extremamente fechado, e que trata a produção cultural como se fosse, como eu tinha comentado até antes, como se fosse produção de parafusos, de carros ou de qualquer outra coisa, bem como se a gente estivesse no início da Revolução Industrial. Então, do ponto de vista de alguém que confia em direitos autorais e nesse ponto que vai depender do ECAD para esse tipo de coleta desse valor que vai ser devido pela utilização desse conteúdo, é a mesma lógica do que se eu estivesse produzindo qualquer outro bem móvel, imóvel, qualquer coisa do gênero. Então, assim, o ECAD, eu acho que quando a gente foca muito a discussão no papel do ECAD, a gente está esquecendo também toda a lógica que abastece esse sistema, que é da qual o ECAD, obviamente, ele faz parte, ele não é santo, digamos assim, mas ele está numa ponta com embasamento legal, que na verdade é onde a gente precisa teoricamente mudar, que é não só a legislação, e nisso o Sérgio Amadeu comentou, que mesmo que a gente mude a legislação na parte de direitos autorais, a gente ainda é vinculado a vários acordos internacionais, ele citou muito bem o TRIPS, na Organização Mundial do Comércio, que inclusive a gente pode sofrer retaliação, a gente que eu falo, o Brasil inteiro pode sofrer uma retaliação caso ele não obedeça determinados parâmetros que foram estabelecidos como um acordo internacional. Que, não sei se vocês viram, mas foi algo parecido com o que aconteceu recentemente com a retaliação brasileira dos Estados Unidos. Vocês devem ter visto, mais ou menos, no jornal, que aí uma condenação dos Estados Unidos por ter agido de modo protecionista com certos produtos, se eu não me engano era algodão ou alguma coisa do gênero, e o Brasil estava retaliando os Estados Unidos e exatamente na questão de filmes e coisas, parece até estar suspenso nesse momento, mas o Brasil foi autorizado pelo OMC a retaliar os Estados Unidos. E poderia acontecer com a gente o inverso, caso a gente modificasse a legislação de direitos autorais sem conseguir equalizar isso com o que a OMC determina. O que joga a questão, na minha opinião, para um outro lado, que talvez seja começar a focar em modelos alternativos de produção e distribuição desse conteúdo. E aí você já tem, por exemplo, uma iniciativa muito interessante, que é o pessoal do Creative Commons. Eu, obviamente, acho que até não preciso explicar direito funcionamento aqui, mas que é uma das formas, na minha visão, de licenciamento alternativo, e aí eu uso alternativo entre aspas, que é alternativo não no sistema de marginal, mas no sistema de alternativa mesmo ao sistema padrão de direitos autorais. Eu vejo o Creative Commons como uma forma muito interessante e bastante promissora, inclusive para grandes corporações e coisas do gênero. Não só para o produtor individual, como também um possível modelo que, não sei, isso aí já é exercício de futurologia, mas pode vir a substituir no médio e longo prazo aí a sistemática atual de direitos autorais. Certeza, certeza. Eu acho que é legal você falar, assim, um pouco mais... Vou descancarar a crítica mesmo ao outro lado, assim. Você falou que tem algumas... Não é totalmente contra o ECAD, falou um pouco de como que eles agem, assim, mas eu acho que é legal de sintetizar um pouco do... Aonde que bateu mesmo a crítica, por exemplo, por exemplo, tem a questão do... Foi minha posição lá no debate, eu estava numa posição até relativamente confortável, porque eu particularmente defendo qualquer tipo de licenciamento aberto. Eu acho que não é muito só uma questão ideológica, embora o debate, obviamente, tenha ocorrido um viés muito ideológico, que eu acho muito positivo e saudável. Eu não acredito em neutralidade científica nem nada relacionado a isso. Eu acho muito saudável a gente ter uma discussão que seja política e politizada. Eu acho isso muito positivo. Eu, particularmente, sou a favor de produções alternativas, licenciamentos abertos, e daí você pode derivar software livre, open source, tudo que você puder imaginar, inclusive na questão de compartilhamento de arquivos. E o ECAD, obviamente, foi lá na função que é uma função institucional, que não haveria como ser diferente, de explicar qual é a função do ECAD, que é um escritório de arrecadação. O representante do ECAD que foi lá foi altamente criticado por todo mundo, e com justiça, na verdade, porque o ECAD, pelo menos para a gente que está de fora, isso eu incluo também, parece uma caixa preta. Assim, ninguém sabe exatamente, inclusive nem os artistas sabem direito, a maior parte deles não tem a menor ideia de como é que é feito o recolhimento. Agora, o representante do ECAD, eu acho que foi até muito corajoso em ir lá num ambiente que era flagrantemente contrário, em que as pessoas estavam com visões diametralmente opostas a dele, e expôs o institucional. Agora, eu acho que a discussão do ECAD é muito no sentido de um pouco do chover no molhado, porque o ECAD vai sempre defender a arrecadação de direitos autorais no modelo atual, por mais que eles falem o contrário, que são abertos a novas alternativas, mas cá entre nós, qualquer pessoa com o mínimo de perspicácia consegue ver que novas alternativas, sejam novas alternativas dentro da sistemática de direitos autorais, e sejam novas alternativas que façam bypass nos direitos autorais, deixam o ECAD numa posição completamente de fora da jogada. Eu acho que isso, pelo menos, é muito fácil de perceber, que o papel do ECAD é o que a gente chama na administração de uma empresa que tem uma função institucional, cujo modelo de rendimentos, o modelo de negócio do ECAD é arrecadação e posterior distribuição de direitos autorais. Se você cria um modelo em que a arrecadação pode ser feita diretamente pelo artista, daí a gente está pensando num modelo fortemente baseado em internet, alguma coisa derivada do MySpace, a gente ainda não sabe o que é. Ou então até vendo em site direto, que é aquela experiência do Radiohead, que vocês já devem ter visto, ou coisas do gênero, você tem um ECAD praticamente com uma função inútil daí. E eu vejo que eles estão atuando, e nesse ponto atuando muito bem, para nosso desprazer, digamos assim, na defesa daquilo que eles acham que é justo. Eu, particularmente, se eu fosse o ECAD, eu já trataria de fazer alguma modificação no meu modelo de negócio, porque se você olhar no longo prazo, o ECAD tende a desaparecer. Pode parecer uma opinião muito extremada, mas o modelo de negócio do ECAD depende da própria evolução do comportamento das pessoas em relação ao consumo de mídia. Então, se as pessoas passarem a não... Se os produtores de mídia, vamos pegar um exemplo simples aqui, vamos dizer que você junta com seus amigos e faz uma banda em São Carlos. Aí você juntou lá, fizeram uma banda na casa de alguém, aí juntaram uma grana, pediram uma grana para os amigos, pagaram o estúdio, pagaram a produção e tal, e depois distribuíram na internet e ganham dinheiro através de shows. Qual a função do ECAD nisso aí? Zero. A rigor, zero, porque se a tua fonte de lucro, sua fonte de renda, vamos dizer assim, não necessariamente lucro, que já é uma palavra mais carregada, mas se a fonte de sustento da tua banda, seja onde você tira lá o dinheiro para comprar equipamento e tal, para viver, ela não depende diretamente do licenciamento de direitos autorais, para que você vai precisar do ECAD? Essa é uma pergunta muito importante. Ou seja, esse é um dos modelos de negócio hipotético que eu falei com vocês. Você tem 15 mil outros. E eu acho que o problema da discussão do ECAD nesse ponto, e também eu acho um pouco do seminário, e embora o seminário tenha sido muito bom, a plateia ainda fica muito insistindo na questão, pirataria ou não pirataria? Aí vem aquelas perguntas, o que o ECAD acha da pirataria? Essa, para mim, é a resposta mais óbvia do mundo. Assim, é que nem você perguntar o que macaco acha de banana. Assim, obviamente, eles vão ser contra a pirataria, porque a pirataria acaba com o modelo de negócio dele. Então, assim, eu acho que faltou, talvez, um pouco, e isso é um costume que a gente tem, na minha opinião, de ocorrer um foco muito grande na ideia de como combater o copyright e talvez um foco muito pequeno, pelo menos no painel que eu estava, em como propor alternativas ao modelo atual de copyright. Embora eu saiba que isso seja completamente difícil. É um tema muito mais complexo do que simplesmente chegar e juntar uma galera para discutir. Mas eu acho que esses espaços de discussão são adequados para a gente pensar em novos modelos. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Inclusive, uma opinião bem pragmática, né? Como não poderia deixar de ser vindo de uma escola de administração. Essa, pelo menos, foi a tônica que eu falei durante o que eu tinha lá que falar para o pessoal. Legal. Bom, eu acho que cabe uma colocação nossa aqui também. Claro. Eu acho que além de tudo, de a gente concordar com tudo que você falou também, acho que a grande crítica ao ECAD, não só ao ECAD, mas outras instituições dessa, é que eles não conseguem se atualizar na mesma medida que os artistas, os produtores, os coletivos estão... Eles não têm como se atualizar. Eu acho que a atualização, vocês devem ter ouvido, até foi oriundo dessa questão do copyright, é aquela coisa do ECAD agora está se mobilizando para cobrar direitos autorais na internet. Então, isso, assim, na minha opinião, isso era um movimento que já podia ser antevisto. Sabe? Era se a função do ECAD é um escritório central de arrecadação de direitos autorais, eu vejo como natural essa tentativa do ECAD de cobrar os direitos autorais qualquer que seja a mídia, ou qualquer que seja a plataforma, digamos assim, para incluir plataformas digitais. O que eu acho é que o ECAD, como você bem pontuou, ele vive num modelo que é um modelo que está mudando. Então, não sei quanto tempo ainda vai sobreviver isso, mas a gente já tem algumas indicações muito legais de coisas como construção coletiva de conteúdo, construção colaborativa, produção, inclusive, com a ideia de micropagamentos é algo que eu acho, não sei se vocês estão acostumados com essa ideia, mas a ideia de micropagamento é tipo um PayPal da vida que você... Por exemplo, se você faz uma... Deixa eu tentar explicar, porque eu acho que essa ideia pode ser talvez o pulo do gato para viabilizar modelos mais diretos até de financiamento ao artista. Que quando a gente fala em sistema de micropagamento, a gente está pensando em algum modelo, algum tipo de plataforma em que seja muito fácil alguém criar uma conta, em depositar um determinado valor, sei lá, 10, 20 reais, e fazer pagamentos da ordem de centavos, sem ter um custo proibitivo por transação, que é diferente, por exemplo, de um pagamento via boleto bancário, que você já tem um custo fixo aí, só da emissão do boleto que os bancos cobram. Então, às vezes, se você quiser pagar 5 reais, metade disso, eu estou chutando, mas acho que é um valor bem alto, iria só para custo administrativo. E a gente já está começando a ter tentativas em outros países de criar o que a gente chama de micropayment, que é algo que, eventualmente, no futuro, pode viabilizar um efeito de rede de forma a possibilitar que uma pessoa efetivamente sobreviva de doações, ou do modelo atual Wikipedia, modelo Fundação Mozilla, que a pessoa doe para o artista que ela gostou da música. Então, assim, tem modelos aí já sendo testados, e todos esses modelos, invariavelmente, fazem um bypass. Ou seja, todos esses modelos pulam por cima do ECAD. São modelos em que o ECAD é completamente nulo e irrelevante na sistemática, porque são modelos que colocam os direitos autorais ou numa posição zero, ou numa posição completamente secundária. Assim, que é o caso também de alguns artistas que, até por pressão do ECAD e de outras, acho que mais até das gravadoras do que do ECAD, não podem chegar aí a público e dizerem, olha, eu quero que vocês baixem mesmo meus CDs, porque no fundo eu ganho dinheiro com show. Agora, claro que os caras não podem dizer isso abertamente, senão a gente conhece como é que funciona o poder da indústria fonográfica. E daí você inclui também cinematográfica e todas as que trabalham com todas do conceito de indústria cultural. Então, eu acho que esse é o grande problema do ECAD. O ECAD é uma instituição que já está velha. Não é que ser velho seja uma coisa ruim. Você tem instituições que estão entrando aí numa, digamos assim, numa terceira idade e conseguiram se renovar e estão se mostrando como muito boas. Mas o ECAD, como você pontuou no início, ele vive fixo a um determinado modelo, que é a única coisa que ele sabe fazer. Se você olhar essa ida à internet e buscar o pagamento de direitos autorais, não é nada mais do que aconteceu quando você também foi cobrar direitos autorais no CD, foi cobrar direitos autorais na exibição de não sei o quê, foi cobrar... Ou seja, o núcleo da coisa, que é a cobrança de direitos autorais, continua o mesmo. E é nisso que eu acho que está o grande foco da discussão, o grande potencial da discussão, é que a gente consiga, sem precisar brigar com o ECAD, é deixar uma forma que o ECAD seja irrelevante. Que é muito pior para eles, porque quando você briga com alguém, você dá atenção para essa pessoa. Quando você arranja uma forma alternativa de que todos saem felizes, digamos assim, ou seja, que o produtor da música saia feliz recebendo um valor X, que às vezes é o mesmo que ele receberia, ou até mais do que ele receberia com tantos intermediários. E a pessoa lá no final da cadeia, ou seja, o consumidor, embora eu não goste muito dessa expressão, mas a pessoa que vai ouvir a música possa pagar, sei lá, 50 centavos diretamente para o produtor, sem precisar ficar pagando 15 mil intermediários, que é o que no fundo encarece o custo tanto de um CD quanto de um DVD, quanto tudo que você imaginar aí que chega nas nossas casas. Existem várias outras alternativas também, o SMD, por exemplo, é uma que quebra forte com isso também, né? Já vem com o preço estampado, já tem uma outra lógica e tal. Tá cheio de novas lógicas, na verdade, e as instituições acabam ficando para trás nisso daí, ficam inventando maneiras de tentar voltar no tempo, na verdade, né? Eu acho que tentar taxar a internet, ou tentar taxar caixa, sei lá, casas de show, DJs, é tentar voltar no tempo, é olhar com outros olhos para o futuro que está acontecendo agora. Entre nós, você não precisa ser nenhum gênio. Você não precisa, na verdade, você só precisa ler jornal, minimamente, pelo menos uma vez por semana, para perceber que a sociedade está ficando cada vez mais dependente da internet, está fazendo cada vez mais suas coisas pela internet, está consumindo conteúdo pela internet, e é como se você dissesse que a internet não vai prosperar. É uma coisa de louco, porque não faz o menor sentido. E aí vem, na indústria americana, que é mestre em fazer isso, de você ter uma RIA, por exemplo, que é da indústria RIA fonográfica, esqueci agora, fugiu a cabeça. Mas que é uma das duas, fonográfica ou cinematográfica, que processa mães e adolescentes de 14 anos. Entendeu? Aí cobra $300 mil da mulher porque baixou um CD. E aí vem todo, de outro lado, um discurso da responsabilidade social, ambiental e tal. E é uma loucura, porque, pelo menos na minha opinião, eu acho que na metade do Brasil, isso seria um paradoxo completo. Então você tem aí um desajuste no discurso com a prática, você tem aí uma tentativa, como você também retomou o tema, de manter um negócio que já está se mostrando que está nas últimas, sabe? Não sou maluco também de dizer que direito autoral morreu, porque não morreu. Se tivesse morrido, ninguém estaria preocupado com ele nesse momento, e ninguém seria multado pelo ECAD. Inclusive, eu estava lembrando agora, antes de falar para vocês, que quando eu era adolescente, eu fui multado pelo ECAD também. Porque eu tive uma festa lá que a gente foi produzir no Grêmio do colégio, e que do nada chegou uma pessoa, não sei nem se a gente sofreu estelionato, né? Porque a gente era, tipo, tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos de idade, chegou uma pessoa dizendo que era ECAD, que ia multar não sei quanto, e a gente nunca entendeu o que raios aquele ECAD faz, o que a gente estava pagando, e era um valor assim alto também. Eu acho que tem esse trabalho de que eles chamam de conscientização, mas eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra é muito benigna para o que realmente é. Eu acho que se as pessoas entendessem, talvez, a real função que o ECAD tem dentro da cadeia de produção cultural, a gente perceberia que talvez o ECAD, para tornar em termos mais francos assim, talvez o ECAD não seja o verdadeiro inimigo, vamos colocar de forma bem, bem direta. Talvez o ECAD seja, na verdade, só uma exteriorização de um sistema, que esse sistema, sim, é o inimigo. E talvez seja mais interessante a gente conseguir arrumar uma forma, e eu não digo de burlar necessariamente ou só isso, mas uma forma de criar talvez um sistema alternativo, ainda que seja algo piloto, embrionário, que possa vir no futuro a derrubar. E a gente tem exemplos aí na história de coisas que começaram quase que por acidente e suplantaram aquilo que teoricamente era hegemônico. Daí você pode pegar, por exemplo, a indústria de jornal que passa por que inclusive passa por um grande problema hoje em dia, a parte de mídia. Você tem, obviamente, indústria fonográfica, você tem indústria cinematográfica, que demorou um pouco mais a passar por esse problema, mas já começou desde a época do VHS, que é a história de pirataria levantada. O cassete, que serviu para começar, vamos dizer assim, o embrião da pirataria, entre aspas, da indústria fonográfica. Então, a gente vê que esses movimentos são movimentos que eu vou dizer, posso até chamar de naturais, de evolução, e a evolução no sentido não de algo pior para algo melhor, mas no sentido de uma evolução histórica, ou seja, é algo que simplesmente está se desenvolvendo na sociedade, e mesmo que você não queira que aquilo aconteça, aquilo muito provavelmente vai acontecer. Então, como você notou, a indústria parece que está tentando voltar à década de 50, 60. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eles realmente estão, por um lado, não tem a menor ideia do que vai acontecer, e isso nem a gente. Eu tenho que chegar para você e dizer que daqui a 20 anos vai ter um tipo de mídia XYZ que vai ser o dominante, está fazendo exercício de futurologia. Então, assim, nada garante que esse cara vá estar certo. Então, assim como eles não sabem, assim como a gente não sabe o que vai acontecer, eles também não têm a menor ideia. A diferença é que, para a gente, como a gente efetivamente não ganha rios de dinheiro como a indústria cinematográfica e a fonográfica ganham com isso, a gente tem mais liberdade, inclusive, para pensar em modelos diferentes. E uma das causas do que você citou, eles não conseguirem pensar em outros modelos, é porque eles só sabem fazer esse. Assim, é o que eles vêm fazendo há 30, 40, 50 anos. E cá entre nós, eu acho que eles nunca acreditaram realmente que a internet fosse ter esse papel todo. Foi o mesmo erro que a Microsoft, por exemplo, cometeu. E tem-se aquela frase antológica do Bill Gates dizendo que a internet efetivamente não seria nada muito relevante. Que hoje em dia a gente pode dizer que ele estava relativamente errado, embora ele continue tão bilionário quanto ele estava antes. Então tem esse lado do você se preparar para o futuro e tem outro de você tentar manter o passado. Eu imagino, se for para fazer um chute aqui, de que a reação da indústria fonográfica, da clássica pelo menos, não vai mudar. E que o ECAD também não vai mudar. O ECAD, eu acho que inclusive vai desenvolver mais técnicas para cobrar direitos autorais de outros meios até que venham a ser inventados. Claro, se criarem uma rádio Twitter da vida, alguma coisa nesse sentido, é capaz de ter um cara do ECAD batendo em cima inventando que, sei lá, tocou essa música da Islândia. Vocês têm que pagar direito autoral em cima dessa música e fala sobre o vulcão lá, maluco islandês. E eu acho que a tendência é que eles continuem a cobrar, até chegar no momento em que eles vão estar cobrando uma coisa que não existe mais, que eu acho que é isso que eu acho que vai acontecer, e já vão ter outros atores aí nesse mercado, e pode ser até pequenas empresas fonográficas, ou então até pequenos produtores, ou então conjuntos de bandas que se juntem para dividir custo, ou alguma coisa desse gênero. Eu acho que tem vários modelos aí que são muito mais interessantes e que devem ser testados. E, para mim, a universidade e essa discussão foi um local interessante para ver que tem muita gente também já indo nesse caminho. E isso me deixa bastante feliz, porque quanto mais gente vai nesse caminho, mais, digamos assim, a morte prenunciada do sistema que o ECAD representa, ela fica mais patente para mim. Pelo menos essa é a minha opinião. Bom, estamos nesse caminho junto aí também. Vamos agradecendo aí, Pedro, uma participação total aí, sensacional aí, a avalanche de ideias, o vulcão, o terremoto de ideias. Pode ligar, a gente entra aí ao vivo, 2 da manhã, 8 da noite, qualquer horário que vocês precisarem. Eu adoro discutir, eu acho que o ambiente universitário é um ambiente ideal para a gente ter esse tipo de discussão. E eu saúdo muito vocês de estarem levantando esse tema. E torço para em breve dar um pulo aí em São Carlos. Até porque, como eu te falei, eu viajei tem um tempo para essa cidade e já deve estar bem diferente dos últimos 8 anos que eu não vou aí. Muito diferente. Bom. Que bom, né? Tomara que seja diferente para melhor. Vamos continuar essa discussão pessoalmente, então. E aqui a gente preparou um bloco, como no bloco passado aqui, de sons em Creative Commons, aí para cristalizar um embate contra o ECAD, contra a Ordem dos Músicos do Brasil, contra o jabá nas rádios e tudo que faz de mal a criatividade da música e propagação da música. Então a gente tem um bloco aqui que a gente vai começar com um cara chamado Marcos Paulista, com Ishi. Depois a gente escuta o Sedala e Hyde Yuk, são brasileiros, aí, com Tijolo a Tijolo, Dinheiro a Dinheiro, remix da música do Lucas Santana. E a gente tem o som ainda do DJ Corte Certo, com o corte do Grande Espetáculo. Vamos fechar com o som do Felipe Obrer, 48 horas de pandeiro e tudo ao contrário, mantendo aí na forma dos sons a resistência e a não flexibilização, né, do pensamento sobre os direitos autorais e a propriedade intelectual. A revolução estética a partir das novas ideias, expansão da cultura livre. Valeu geral aí, Pedro. Até a próxima, então. Sempre à disposição de vocês. Quando quiserem vir ao Rio de Janeiro, são meus convidados também. Vamos chegar. Estamos chegando aí semana que vem. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Vamos de som, então. Independência ou Marte aqui. Escute diferente. Thank you. porquê. Me diz quem é que defende a meta desse clube que calcula. Alegria é geral, mas o samba não é só. É assim que se faz a construção. Sol nem a arte, não havia sol, astróloga, não havia sol, a transparência surge com o sol, a linha não se via, uma energia não definida, uma energia sem a pele, algo pregação, algo pregação. determinados pontos para determinados pontos dessa escada. Abre porta, abre porta, desesperada certeza, desesperada certeza. Sabe ter Napoleão, puxa emaranhado no meu repistoche, aquelas luzes de cafeína, aquelas luzes de cafeína, sem vigília, travessia, sem vigília. Sim. Arches, Rodovia, Washington, Luiz. Copyfight, direito autoral, caralho. Vamos que vamos, Brasil. Sonho de Jaconharo. Futuro começa. Salve, Lumumba. Uhul! Aê! Aê! Sonzeira final, clássica, sim, dançante, experimental. O programa hoje foi cheio de balanço, né? Cheio de balanço, dança, cheio de swing. Foi clássico, manteve as origens aí, grooves, lançamentos nordestinos, experimentações sonoras, copyleft total. Ouvintes fiéis até o final. Oh, ouvintes só. E espectadores fiéis, um grande salve a todo mundo. Valeu geral, valeu mesmo. Rafael, todos, ali, ó. Todos os ouvintes, todo mundo que acompanha o Twitter especial aí, salve pro pessoal do Guerrilha Gig aí, grandes parceiros. Vlad Franco, pessoal do Clave de Clóvis, DJ Malásia aí, o MC Malásia. O Lucas Lenissa, Barrosa, o famoso Egg lá de Bauru, Lenissa Lenza. Fernanda Ligabu. Fernanda Ligabu e a Rita Fajardo. Também a Isis Maria Mineira aqui conectada com nós. Mais um monte de gente. Agradecer a Natália e o Pedro. Agradecer a Natália e o Pedro que participaram aqui no programa. Salve. Bom, é isso daí. Semana que vem tem mais. Fiquem ligados aí, quem tiver no Rio de Janeiro ou quem quiser se dirigir ao Rio de Janeiro, o Festival Fora do Eixo chegando pra quebrar tudo lá. Estaremos participando aí, mergulhando de verdade na capital do Rio de Janeiro, dando a oficina de produção radiofônica segunda, terça e quarta-feira. E participando do festival também com a discotecagem radiofônica sexta-feira lá no Circo Voador, dia 14 de março. Semana que vem o programa será gravado, então, pessoal. E temos novidades aí, fiquem sintonizados. Vai ser especial, vai ter muita coisa muito legal e uma nova mixtape saindo aí pra todo mundo. E é isso aí, balbal. Instrumental. Bom, valeu, falou. Sempre fica aquele chato de despedir, né? Vontade de ficar falando. Gostinho de quero mais, vai, né? Ai. Tchau, gente. Senão valeu, a gente toma bronca de aqui todos. Depois. Acabou. É, falou. Semana que vem tem mais. Ó, valeu IBTK, valeu Rádio Software Livre, valeu Rock Alive, valeu Fora do Eixo, todos os ouvintes. Independenciomate.blogspot.com, acessa lá, vê o vídeo, ouve o programa. É isso aí. Escuta as músicas. Falou.